Pronto, 40, 40. Aguarde para início de decolagem. Então, 9970 está fazendo desvios? Negativo. Autorizado vai estar pelo 9970. Acabou de passar a etapa. Você está na torre do 9970. Mas não passou em etapa o sideral 9970? Certo. Tá voando Duna, o Sideral 9970, mas confirme, a informação não era após estar com a Duna? Entendi, mas o senhor tá à esquerda de estado. Bom, aí é problema aqui do equipamento. Pode orientar então para correção? Sideral 9970 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 050. Esquerda 050 para interceptar o Sideral 9970. Salvador approach morning, Chicago 6570, Foca Identity, Lia de Mari, Arrival, Defense Pad Level 050, Kenneth 104. 104, Mari, Arrival, Defense Pad Level 050. Papá Romeu Bravo do Lueco. Chame o Centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 26.85, 25.45, muito bom dia. Prossiga. Assim que o Airbus da TAM iniciar o táxi, pode ingressar para o 02. Sim, assim que o Airbus iniciar, prossegue para o 02, o gol 959, grato. Azul 4040, decola 04, chame o controle em 119.35. 1935, buenas. Para Salvador, boa Azul 4040. Azul 4040, contato radar, sobe para nível de voo 360, deve ser vigilante. 360, 4040, pode voar Elefa direto? Cuidado Elefa. Obrigado. Localizador Capa Vista, Sideral 9970. Sideral 9970, complete aproximação, chame torre no 895. 1895, bom dia, Sideral. Torre de Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, cheque trem. Vai lhe reportar em baixo travado, Sideral. Ciente, na escuta com trem baixo travado. Total a bordo 137. Alterna Ribeirão Preto com 3 horas e 30 de alunamento. Direita em de alta, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0 no 4, tem um bom voo e bom dia, tá 3, 5 no 7. Zero 4, direita, Índia Alfa. Espero as mandadas de 5, trabalhador. 02, o gol no 759. Torre, tá ciente? Autorizado pouso no 60 graus, 069, sideral 9970. Livre pouso na 10, sideral Salvador da 3517, quanto para a Prada 10? 963 para autorização do Galeão. Ah, final, o do sideral, após aliar e manter cabeceira no zero. Ok, após o banho da sideral ali, material no zero, da 3517. É 857, até Moço. Mike Oscar Lima Serra, uniforme, Moço, após reforme rota. Roda 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Irume. Aciona 5414, controle 119, decimal 35. O gol 1963, autorizado 360 para São Paulo, para o Rio de Janeiro, Galeão. Da Cola 10, curva direita, nada é o Leda, então voa Irume, Upper November 857, Moço 5414, é o transponder, 1935, controle. Faixa 963, portão 10, chama em frente, puxa o back, seu nome? Vai chamar. Sideral 9970, pousou e voa ao 08. Chame solo agora em 1219. 219, obrigado. Até já. Sideral 9970, ligado. Bom dia, 3153, na 11, pushback acionamento. Livre, Santa 253, chame táxi. Vai chamar táxi. Contato radar, pesado, cadê o nível de voo? 360, vigilante. Pesado 360 para 3507. O azul 4040, chama o centro Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, azul 4040, boa. Chicago 6570, passing 5000 to 2000. Are we clear? Take the step on the island around the 10. Quite clear. Inicia de imediato, na 3890. Inicia 3890. Deve chamar táxi na 3890, agilizando. Livre, vai chamar táxi 3890. Olá, Salvador, bom dia, azul 4069, com a Fox, Troca 3 com a Terra, Campinas. Campinas, copia o 340. 4069, Campinas, nível 340 aprovado, Pesulu 10 até Pubase. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubase. Após prossegue na Pesulu 16 até Belo Horizonte, Bravatel Zulu. Após direto Chomode. E após conforme rota do plano. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5405, controle 119, decimal 35. Vídeo 140, chamei o controle Ilhéus na frequência 201. Ilhéus, 1201, ponto grato, bom dia. Sim. 435, azul, 409. Então, 1, chame pronto, azul 409. 69. Salvador, na 3890, a gente vai demorar mais uns 2 minutinhos porque a mangueira do abastecimento ficou presa no chão aqui. Eu tá 3890, então desconsidere a autorização, chame para novo pushback. Sim, a gente vai chamar. Para o táxi, na 3153, POB 1553 e 30, alterna Campinas. Faixa principal, Índia e Alfa, espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, então bom boi, bom dia da 3153. Pátio Índia Alfa, 1895 a torre, 614 ajuste. Muito obrigado, bom final de semana. Mas... 320, aguarde para iniciar, mantenha a posição. Não copiou, 320. Mantenha a posição, tá 390, estou com o tráfego da companhia Taxi na retaguarda. Gente, mantém 390. 6-3, runway 10. Chicago 6570, complete the final approach, contact tower frequency 118, decimal 95. 118-905, Chicago 6570. Sino 1 Galeão, nível 3, meia dúzia, zero aprovado. Aerovia per November 857, até Moussu. Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme Moussu, após conforme rota do plano. Decola da 1-0 com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Irume. Índia Romeu Uniforme, Mike Índia Irume. Aciona 5410, controle 119, decimal 35. Autorizado 360 para o Galeão. Decola da 1-0, curva à direita. Saída da El, Leda, após Irume, Upper November 857, Erosia até Moussu. 5410 transponder e o controle 119-35. É 211, cruzamento correto, chame pronto, pushback sonamento. Chamarás. 3890 no portão 4. Está livre inicial, pushback, chame táxi. Livre, vai chamar táxi 3290. Oi, Salvador, bom dia. Está 3153.090, pronto, visual 4 para final. 3153, bom dia. Atingiu, mantenha ponto de espera. Temos o 3767 final com o ponto autorizado. Está visual com a lista 3153, mantém. Dia nível 360 aprovado, Pesulo 17, aerovia. Decola da 1-0 com curva direita após decolagem. Na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5421, controle 119, decimal 35. Autorizado Brasília, nível 360, Pesulo 17, decola da 1-0, curva direita, no perfil da Arbor, transição Elefa, 5421, transponder, 1935. Vai ser a frequência do controle para o gol 1865. Vai, portão 7, chame pronto, gol 1865. Vai reportar, obrigado. O equipamento de transmissão está muito baixo, forma um clarizador na transmissão. Eu, Rio 5973. Identifica o equipamento e repita a gentileza da transmissão. Solicito autorização de tráfego, nível solicitado 390. Fim horário do plano, Rio? 40. Rio 5973 vai aguardar cópia. Aguardar. Rio Underground 19, leaving via Golf and call out 121-9. On Golf 121-9, 6570. Yeah, 290 para o táxi 175 a bordo, 2:45, alternando na call. Direita Indy Alpha, ponto espero no zero, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 10 no 4, tem um voo, bom dia, tá 3890. Indy Alpha no ponto espera 1895, bom dia, bom trabalho senhor, tem 3890. Salvador Ground, Alpha Chicago 6570, located on taxiway Golf. Morning, Alpha 6570, approach taxiway Alpha, Kilo, April number 3. And the position will be 07 on the apron number 3. We are clear to taxiway Alpha, Kilo, apron 3, position 7, of Chicago 570. Contato radar na saída da Elfa, do 360, vigilante. 360, Sam 3153, possibilidade de voar Irumi? Tem a saída da Elfa? Tem a saída, 3153. Salvador, bom dia, tá 3890, bom, tiveram 190 pronto. 3890, bom dia, autorizado Daniel Nicolás, pitando 0, vento 1, 60 graus, 89, altíssimo 0, no 4, 1014. Ali, decola 1014, tá 3890. Fox Salvador, muito bom dia, Channel 6225, sentido a Foxtrot, autorização Brasília. Bom dia, 6225, Brasília, copiou 380? 380. 6225, Brasília, nível 380 aprovado, Pêndulo 17, decolada 10, com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa. Aciona 5422, controle 119.35. 380 aprovado, decola da 10, curva direita, Arbor, a saída, Elefa, transição, Zulu 17, 5422.1935. Marcos 6225, portão meia dúzia, já pronto, pushback sonora. Meia dúzia, chamará, obrigado. Solo Azul 4069, acionamento na posição, posterior pushback. Tarde 62 do nono, previsão de mais 3 minutos, então número 2 do setor. Gente, mantém a posição. Zero, 69, previsão para início do pushback. Mais 3 minutos. O azul para 069. Quando totalmente pronto para o pushback, azul 4069. O 6211 no portão 3 está totalmente pronto. Afirmo. Livre, chame táxi, 6211. Está livre, 6211. Solo Rio 5973. Com a sala ES do 5963 aguardando o copo. Obrigado. Salvador, Gol 186507, pushback, acionamento. Tá o Gol 1865 no portão 7, tá pronto? Afirmo, Zé. Tá livre, 1865, chama o táxi. Vai reportar. Salvador, bom dia, Azul, Alpha X-Ray, November. Alpha X-Ray, November, prossiga. Totalmente pronto, na ONU. Aguarde, 4069, previsão de mais 3 minutos. Alpha X-Ray, November, prossiga. Eu solicito a duração de reboque do PAC 3 para o PAC principal, posição 01. Aguarde, Alpha X-Ray November, previsão de mais 10 minutos para iniciar. Alpha X-Ray November, aguarde. 73, na escuta? Na escuta, prossiga. O plano está previsto para 1-0, 1-5, 10 e 15. Centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 2-5-4-5. 2-1-1, temos 1-1-6 agora. 1-6 e alternativa? 13-30, alternando Campinas. Direita Índia Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0 no 4. Tem um bom voo e bom dia, 62 ou 1. E ponto espero, 385, cuidado. E o 5973, confirme o horário. Não, perfeita. Só um minuto. Jogou 1963. 963, portão 10, está livre, chama o táxi. Chama o 069 no portão 1, está livre, chama o táxi. Para o táxi, temos 167 a bordo, 13:30, alternando Palmas. Sete, táxi aprovado. Até através do portão 05. Meu pai irá seguir o Embraer 190 da Azul. Está finalizando o push no através do portão 04. Após via Índia Alfa, ponto espera torre no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4. Tem um bom voo no 865. Através do 5, observa o Azul, depois Índia Alfa como número 2, 1895 no ponto de espera, Gol no 865, virado, tchau, bom dia. Bom dia. Bom dia, eu chamei a 219, pronto, mas espera no terra. Bom dia, 6211, autorizado, aliás, decolar pistola 0150 graus, 6219. A linha e decola no 0, 6219. ligar, tá? É 621 na torre novamente? Prossiga, 621. É, após a decolagem, teria como chamar um 2345 só pra tirar uma dúvida, que parece que tem um colega da minha turma de Picar que tá trabalhando na operação de vocês, não sei se é no Rio ou em Guarulhos, só pra tirar uma dúvida, por gentileza, depois? Ok, sim. Com 19963 com 182 a bordo, 3 horas e 38 de autonomia, alterna Florianópolis para o táxi. DC 963, pátio principal, Índia e Alfa, ponto espera no zero, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, então bom, bom dia, 963. Pátio principal, Índia e Alfa, 1895, ponto espera, obrigado, Maria. Solo Salvador, Ocean Air 6225. Para o puxa, aguarde mais 2 minutos, 6225. Guardarão, 6225. Alfa, quando esperam no zero, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, bom voo, azul 4069. Índia Alfa, 1995, azul 4069, retificando 1 no 8 agora. Copiou, Salvo, 118 agora. Sim, 118, bom voo. Controle Salvador, Ocean 62, 1-1, decolar na Dael. Grande 211, contato radar, saída da Elfa, do nível de voo 360, vigilância. 360, após 2000, pode voar lenda? Cruzado, voar lenda. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, Passaredo 2229, transfere sentido da Foxtrot. Passaredo 2229, acione identificação, a pro de ITAP, chama ideal de descida. ITAP identificou, a reportar ideal de descida 2229. Correção, gol no 865, mantém uma espera. Mantém a noite. Alinhar e decolar o azul 4069, o vento 130 graus, meia dúzia de nós. Deve decolar já, azul 4069. 8865 após a rolagem do Embraer da Azul, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Pode ser Azul, alinhar e manter 1-0, gol 1-865. Salvador, passarela 2229, ideal descida. Passarela 2229, desce nível de voo 050. 050, proditar. Deu bom voo. 1935, bom dia. Obrigado. Controle, bom dia, azul 4069, 800 pés, da EU, Leda Montepa. 4069, sobe para o nível de voo 340. Contato radar na decolagem. Saída da EL, vigilante. Rapaz, 340, azul 4069. Salvador, Alfa XV November, alguma previsão para início do reboque? Não, agora está livre, iniciar, reporte para ingresso, parte principal, Alfa XV November. Alfa XV November iniciando o reboque, reporte para ingresso principal. Oi, bom dia, gol 963. Bom dia, gol 1963, aliás, e manter, pista no zero. Ali, mantém. Alfa, com espero no zero, torre 1 na 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, tem um bom voo, chanel 6225. Alfa, com espero, teclado 44, chame e controle 119, decimal 35, pois é. 935, bom dia, boa noite, né? Interna 13325. 25, 13325, ou 629. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 65, decola, cruzando 1700 pés. 1865, contato radar na decolagem, sobe para nível de voo 360, sai da árvore ou vigilante? Salve 360, sai da árvore ou vigilante, voo 865. 963, Bento 130 graus, 629, acorde autorizada. Autorizada, iniciando o gol 960. Confirmando destino Recife, está pronto o golpe? Sim, nativo. Puxa pro 973 Recife, 370 aprovado. Vai prosseguir direto ao Alfa Romeo Uniforme Caju, após direto Maceió, após direto. Decola da 1-0 com curva esquerda após decolagem na subida Puca, Jamo após Caju. Aciona 5455, controle 1-1-9, decimal 35. Puca, Jamo, Caju. 85973 na parte 3, chame pronto, pushback. Tá pronto, pushback. Alfa XA November em reboque na escuta do solo. Alfa XA November na escuta. Mantenha a presente posição, ok? Mantenha a posição, tua aeronave da Rio vai iniciar o pushback no parte 3. Alfa XA November, mantenha a posição. Noite 65. Condições de iniciar o pushback, chame táxi. Pelo zero, bom dia. Bom dia. Gol 1963, decolado 247, chame controle 1-19-35, boa viagem. 1935, obrigado, bom fim de semana. Controle Salvador, bom dia, gol 1963, Nadael passando a 1500. 1963, contato radar na decolagem, só dá o nível de voo 360, atrás da Dael, serviço de vigilância. Direto 360, gol 1963. Janela 6225, 160 graus, 62 de nós, ajustado ele 14, ele é quase autorizado. Eu te quero aqui, mantém as condições visuais, reporte Paripe, ajuste em Salvador, 1-0 no 4. Eu reportar Paripe. Quanto possível eu poderia guardar o Natal, é o Camequilo? 4069, chama Centro Recife, na frequência no 251, alternativa no 3325. 251-3325, azul 4069, muito obrigado. Declaro 5-0, controle 1-9-35, gol no Xené 6225. 935, grande bom dia. Ajuste no 0 no 4, autorizada a final da pista no 0. 2000 pés, com no 0 no 4, autorizado em eletrição no 0, 2229. Controle Salvador, Xené 6225, processo. Xené 6225, contato radar na decolagem. Saída da árvore, sobe ao 380, vigilância. Arbor 380, 6225. Delta Quebec Kilo, voo em rotatória. Clássico, Quebec Kilo, voo em rotatória. Eu, 625, poderia coordenar a torre de alerta? Aguarde. Aguarde. Paulo Rio 5973 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa, ponto 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, tem um bom voo, Rio 5973. Agradeço aí por ter liberado a gente antes, tá bom? Disponha, bom voo. No 865, chama Centro Recife. Frequência no 288, alterna 260. 288, 260, gol no 865, bom dia. Pátio principal, portão 01, grato pela colaboração. Alta 390, portão 10, na posição 01. Aparelho 2229, vai observar um tráfego na posição agora de 11 horas, com 5 milhas. Ele vai permanecer à sua esquerda no ILS a 3 milhas, no corredor visual. É um Charlie 82 a 1500 pés. Ciente, 2229. É o mesmo no equipamento. Torre Rio 5973, no ponto de espera, da 110, pronto. Passarelo 2229, complete a aproximação, chame torre no 895. 118-95, 2229. Controle Juliette Cabequilo, visual Bucrão. Gente, Juliette Cabequilo. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229, transfere. Estabilizado ILS, da 190. Bom dia, passarelo 2229, continua aproximação, 767 Rio, iniciou a decolagem pistão 0. Reporte checado, aguardando a liberação de pouso. 2229. 7 Quebec Kilo, chame torre, frequência 118, decimal 95. Rápido, eu regresso, Quebec Kilo vai chamar 2-1895. 2 Salvador, muito bom dia, vai passando o Juliano de Quebec Kilo. Passou Simba, baixou e travou. Baixou e travado, avistado, título zero, pouso autorizado, vento 150 graus, com 4 nós, passa. VV, pouso 990-2229. Jet Quebec Kilo, ciente do tráfego, da presente final no 7, chama na curta, checada de fábrica. Quebec Kilo, chama na curta, na 7. Rio 5973, da 456, chama o controle 119, esse moto 25, obrigado. 19-55, obrigado, hein? 19:30, 35. Ah, 19:35. Obrigado, bom final de semana a todos. Excelente, boa viagem. Controle Salvador, um bom dia, Rio 5973, passando, vai passar 3 mil pés nas suas coisas. Sente Rio 5973, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 370, vigilância radar. Atenção 370, 5973. Morning, ABSA 6570, clear to Recife, Sierra Bravo Romeo Fox. Flag level 350, Praia Upper Zulu 17. Departure from runway 10, after departure left turn, Puka departure, after Jamo, and then Caju transition, Alfa Romeo uniform transition. Scott code 5463, and control departure frequency 119.35. We are clear to Sierra Bravo Romeo Fox, flight level 350 via Upper Zulu 17. Departure in runway 10, first left, Puka, Jamo, transition and Caju. Squawking 5463, departure frequency 119.35, Upper Cargo 6570. Quebec's correct, Upsa 6570 on the apron number 3, come ready, push and start. We're about to push, 6570. Passarinho 2229 no solo 59, libera a direita, chama o salão 1219. 219, bom dia. Salvador, bom dia, o passarinho do 2229 livrou? 219, bom dia, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Colo Salvador, Alfa de 6 de novembro, sinalizando reboque na posição 01, Sapatango, Juliette, Quebec, Kilo, no solo 00, estacionamento, a mata ou a direita, parte 5? A direita, parte 5. Gente, táxi à direita, parte 5, estacionar a frequência livre, bom dia. Antes da Juliette, passaria do 2229.